mas eu continuei a ter você. De toda saudade que ficou, tanto tempo já passou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar estou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar, dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu já passou, só eu.